deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus Cristo, ele proferiu isso no Evangelho de João, capítulo 14 e 27. Com esse texto da palavra de Deus, eu quero cumprimentar os meus irmãos, meus amados companheiros, a igreja amada, com a paz de Jesus Cristo. E desejando um bom dia a todos aqueles que semanalmente, diariamente, fazem comigo companhia dessa programação. E nesta manhã nós sentimos já a presença viva desta paz, a paz de Cristo. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. A palavra paz, amados, ela vem do hebraico, que quer dizer shalom, que traduzida pode ser paz. Mas vai além, podendo ser também perfeição, plenitude, contemplação, pode ser saúde, ou seja, uma palavra completa, ela reúne qualidades e desejos que ardem dentro do coração humano. Se nós pegarmos as três letras e podemos dizer a nossa forma de colocar nesta manhã, pegando o P fala de perdão. Como precisamos do perdão que só Cristo traz através da sua morte de cruz e do sangue derramado, Calvário abaixo, madeiro abaixo. Perdão é algo que nós alcançamos e que também fomos ensinados pelo meigo nazareno a perdoar. E é lindo nós olharmos as páginas da Bíblia, quando no capítulo 4 do Evangelho de João, ele vendo uma mulher que estava para ser apedrejada pelos seus algozes, ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. A letra A fala de amor. Amor é algo que nós precisamos diariamente cultivar. E lá no capítulo 5 de Romanos, o grande apóstolo São Paulo chegou a pedir que Deus derramasse do seu amor sobre o seu coração. Porque tal é a necessidade. Quem não ama, fere. Quem não ama é amargo. Quem não ama, nada está bom para ele. Mas quando amamos, nós temos paz. Nós temos comunhão. Nós temos alegria. Quem ama tem prazer. E a última palavra da palavra paz é o Z. E eu então chamo zelo. Como precisamos ter o zelo, zelo pelo lar, aonde o Senhor nos tem proporcionado ter uma família, zelo pelo trabalho, aonde você está ganhando com honradez o teu pão, zelo pela salvação que você recebeu através da pregação da palavra, zelo pelos princípios que norteiam a vida cristã e que honram tanto o nome de Jesus. Então, amados, Jesus tinha razão soberba para dizer: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu pergunto a ti, amado ouvinte, você tem essa paz? Tens usufruído deste lugar aonde se encontra a paz, que é a casa de Deus, o templo, aonde se ministra ao coração do homem e da mulher? Este lugar eu quero dar para ti o endereço, é um deles, Silveira Martins 506, ali nós estamos vivendo e ministrando a palavra da paz, a palavra do amor, a palavra do zelo, a palavra da perfeição, a palavra da plenitude, a palavra da contemplação, a palavra da saúde. Este lugar onde encontramos Shalom. Não deixe para amanhã. Se você estiver aflito, vá hoje à noite à casa de Deus e você encontrará perfeita felicidade para a tua vida. Nós entregamos essa palavra ao teu coração nesta manhã. Orar com você. Nosso Deus e Pai, nesta manhã, quando nós falamos de paz, quando nós sabemos que existe tanto ódio, nesta manhã que nós falamos de paz, quando existe tantas pessoas atribuladas, nesta manhã que nós falamos de paz, quando as pessoas buscam desesperadas por encontrar isso, esta pérola de grande valor, e talvez, Senhor, muitos equivocados estão buscando nos remédios, na autoajuda, em fontes que não podem trazer realmente a paz. Mas nós estamos aqui como verdadeiros profetas dessa geração, dizendo, Senhor, que tu és o príncipe da paz. Que este homem, que esta mulher, que nesta manhã parou para ouvir esta programação, entenda que se voltar-se para ti, receberão a vitória plena e completa, em o nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém.